Troca a bandeira grossa, me afichou na sala, num trote de guapo, a gaitita me embala. Mais grossa que esta bandeira, amanhã do ganso vou na polvadeira. Menina, dance comigo que é do meu agrado, a bandeira grossa do jeito largado. Recordo os tempos passados que morei na roça. O vovô já tocava a vaneira grossa. Hoje os tempos mudaram, ficou a saudade, mas trouxe a vaneira morar na cidade. A ver, Fernandito, sacudile, chamigos, acordeón. Oh, mostrame lo que sabes hacer. Fernandito, bueno, ahora vos, papi, mostrame lo que vos sabes hacer. Eso es fácil, yo me doy pie. Esforzate un poquito más.